dizer é que não é uma grande alegria como eu pensava ter aqui hoje, porque foi um jogo muito nervoso, foi um jogo muito complicado, muito difícil. Foi preciso lutar com muita calma e a equipa teve essa calma quando nós às vezes queríamos que eles fossem partir imediatamente para o gol. Muitas vezes não o fizeram, talvez também com medo de deixar a retaguarda mais desguarnecida, mas conseguiram, apesar de tudo, manter sempre muito fiéis a um esquema de jogo, a uma tática. Logicamente toda a gente esperava que a qualquer momento houvesse um gol do Nogueirense, tanto mais que o Arões nunca conseguiu chegar à área em condições de poder fazer um remate ou de poder fazer um gol. E sem dúvida nenhuma que agora na lotaria dos penaltis foi bom ver a calma dos jogadores. É facto que um falhou um penalti, mas eles falharam dois. E é uma lotaria, como se diz, nem sempre nos penaltis está uma época e a categoria de uma equipa, mas eu diria assim, fundamentalmente passou o Nogueirense, porque o Nogueirense era a melhor equipa, de longe tecnicamente era a melhor equipa, tinha de facto o melhor conjunto de jogadores e conseguiu manter uma cabeça fria. Eles foi sempre a tentar despejar a bola de qualquer maneira, a tirá-la para o mais longe possível da sua baliza e explorar de vez em quando uma tentativa de contra-ataque que nunca resultou. Mas era essa a tática deles, eles não tinham futebol para mais. Infelizmente foram muito apoiados e muito ajudados ao longo da época pela Federação Portuguesa de Futebol, quando lhe permitiu jogarem num campo sem as medidas mínimas exigíveis ou regulamentares, e chegaram até aqui. É lógico que nós vemos aqui certas coisas que não ficam bem em lado nenhum. Eu não gostei de ver a atuação do árbitro, não gostei de ver um penalti que ficou para marcar na segunda parte e não gostei de ver as faltas que ele marcou atacantes ao Nogueirense na segunda parte do prolongamento, quando o domínio do Nogueirense era mais intenso. Não gostei do árbitro. Lamento que haja ainda artimanhas destas de árbitros que são do Porto, que se inscrevem como sendo de Viana do Castelo para chegar aos nacionais mais depressa. Tem atrás dele um currículo ter ficado em primeiro lugar na sua, digamos assim, no seu campeonato, mas ele hoje demonstrou aqui que lhe falta ainda muita capacidade técnica para umbrear futuramente com uma primeira liga e que de facto não é nesta altura que ele pode andar a fazer compadrios e a ajudar nas pequenas coisas as equipas que jogam fora de casa, como foi hoje o Arões. Ele teve sempre um subconsciente muito pesado e eu não gostei disso. Gostaria que estivesse aqui, de facto, duas equipas a bater-se com uma terceira equipa a acompanhar, que era a área de trás, mas ela não esteve bem. Ora, assim todos, para ficar contente, presidente da associação, seria ter duas equipas, manter as duas equipas no campeonato, o Oliveira e o Nogueira. Não foi possível? Claro que isso era aquilo que sempre pensámos. Nós sempre pensámos que era possível. Era possível termos, digamos assim, feito com que a equipa, digamos, que ficou em último lugar, se mantivesse em último lugar, e era muito natural que tivéssemos tido ocasião para pôr o Pampelhosa no penúltimo lugar. Nós podíamos e devíamos tê-lo feito se efetivamente não houvesse compadrias e não houvesse ajudas completamente ilegais, irregulares e imorais, porque isto eticamente e desportivamente não é nada quando à última da hora se deixam fazer determinadas vitórias e determinada soma de pontos. Isto é absolutamente lamentável. Para nós, a Associação de Futebol Coimbra, como já aconteceu noutros anos, estávamos à espera que efetivamente não descesse nenhuma do nosso campeonato distrital ou ao nosso campeonato distrital também. Mas infelizmente há alguns facciosismos, há alguns bairrismos doentios e podres, fizeram com que esta situação se arrastasse e que não me estou a referir a ninguém. Refiro-me a que é absolutamente anormal que o Pampelhosa, a determinada altura, já não ganhava a ninguém e depois, à última da hora, acaba por beneficiar do resultado de terceiros. Enfim, são coisas que nós gostaríamos de não ver, e eu aqui falo concretamente porque, de facto, o Pampelhosa ia direitinho para o distrital e alguém o salvou à última da hora. Isto é que não é correto. Agora, eu não quero falar em situação mais nenhuma. Eu acho é que podia ter sido o Sabugal e podia ter sido o Pampelhosa, e nós podíamos, se calhar, hoje dizer assim, mesmo com uma equipa nossa na liguilha, nós podíamos ter salvaguardado a manutenção de todas as nossas equipas e não o conseguimos. Obrigado, Bastante.